Graça e paz, irmãos e irmãs, nós vamos dar continuidade à nossa devocional hoje no capítulo 15 de Números. Números, capítulo 15. Mais uma vez eu repito que o nome desse livro, originalmente, é No Deserto, porque relata a vida da comunidade de Israel, que estava se estabelecendo como um povo nesse período desértico após a saída do Egito. Então o livro se chama No Deserto, tá bem? E na tradução que foi feita para o grego, então recebeu esse número, esse nome de Números, por causa do grande número de estatísticas e nomes e uma série de fatores que apontam para essa questão numérica, tá bem? Antes disso, eu prometi a vocês, e como na próxima semana, se o Senhor nos abençoar, a pastora volta com a ministração em Hebreus, pastora Margarete volta com a ministração em Hebreus, eu entrego hoje para vocês as estatísticas. A missionária Vivian Lopes, que também ministra nesse grupo, é o Everson, que manda a devocional de abertura, eu ministrando a palavra, pastora ministrando a palavra e a missionária Vivian Lopes ministrando a palavra. E ela também cuida da tradução para o inglês e das estatísticas do blog. Depois que ela enviou essas estatísticas, eu precisava fazer a contabilidade do WhatsApp e agora nós temos os números. Então, aproveitando o nome do livro em grego, Números, eu passo para vocês uma grande bênção, um momento de grande alegria. A nossa equipe, aos quatro, grande alegria, porque 337.346 escutas no WhatsApp e no blog. Louvado seja Deus! Eu repito, 337.346 escutas. Quero louvar o Senhor, adorar, bendizer, exaltar e também parabenizar a quem glória, glória, que é do Senhor, a quem honra, honra, que é para Ele, em primeiro lugar, e a quem respeito, respeito. Eu respeito muito o trabalho que vocês estão fazendo, os outros três membros da equipe, por termos chegado a isso. Quem diria que há 4 anos e meio atrás, quando mandamos o Salmo 1, isso iria se tornar um trabalho regular, e esse trabalho regular, com estratégia definida, de uma leitura de um capítulo por dia, fosse ter o alcance que teve até agora. Falando em alcance, nós continuamos atingindo todos os continentes, menos o continente africano. Ore por isso, porque nós precisamos, queremos atingir o continente africano também. Aqui na América do Sul, Brasil, Argentina, Uruguai, Uruguai e Argentina, melhor dizendo, por ordem. Na América do Norte, Estados Unidos, Canadá, na Europa, nós temos a República Tcheca, a Ucrânia, a Rússia, o Reino Unido, na Ásia, Portugal ainda na Europa, na Ásia nós temos Singapura, Indonésia, Arábia, em lugares diferentes da Ásia, né? Arábia. A Ucrânia, que também ali é vizinha da Ásia, a Rússia, que pega os dois continentes, tanto europeu como o Asiático, os Emirados Árabes Unidos. Então, somos muito gratos a Deus e pedimos mais uma nação, mais uma nação. Eu vinha pedindo mais uma nação. E Deus ouviu a oração, Deus ouviu o meu clamor, Deus ouviu o nosso clamor como equipe. E essa nação que entrou foi a nação uruguaia. E eu quero fazer menção a isso agora. O povo uruguaio, queridos irmãos, irmãs que nós conhecemos no Uruguai, quando tiveram o contato com o irmão Glauber Plaça, ministro de adoração, entraram no grupo, começaram a ouvir no primeiro momento, depois cresceram, ultrapassaram os outros países todos, restando os Estados Unidos e a Alemanha. Eu pensei que nesse momento, que nessa estatística, eles teriam ultrapassado os Estados Unidos, mas ainda eles ficariam atrás da Alemanha. Mas o Senhor tem colocado nesse povo, esse povo é muito abençoado, nós amamos a nação do Uruguai, e eles têm uma fome real pela palavra de Deus, e além do que é um país de gente íntegra. É um país de gente muito, muito querida mesmo, muito especial. É um país maravilhoso. Se você não conhece, precisa conhecer, porque é um povo maravilhoso, um país maravilhoso. E o Uruguai, então, entrou, passou outros países. Depois, quando nós imaginávamos que ia ultrapassar os Estados Unidos, ultrapassou os Estados Unidos e a Alemanha. E se você contar a população dos Estados Unidos e da Alemanha, louvado seja Deus por esses dois países também, é um feito extraordinário, um feito extraordinário. E eu peço ao querido Gonçalo e ao irmão Fernando, querido Fernando, eu espero agora que nós vamos sair para pregar uma vez por mês, acertar com algumas igrejas que onde nós vamos pregar, para que um dia esteja o Glauber Plaça, outro dia o irmão José Mariano, e quem sabe em algumas igrejas convidar e trazer o irmão Fernando, que já se colocou à disposição, tem canções lindas também, além de outros adoradores, ministros de louvor, como o Márcio, lá do Paraná, que mudou-se para o Paraná, para Londrina, Ana Paula e todo esse pessoal. Então, em primeiro lugar está o Brasil, agora em segundo lugar o Uruguai, depois Alemanha, Estados Unidos, Emirados. Há uma região desconhecida também, provavelmente essa região desconhecida trata-se de um país onde o evangelho é proibido, o Canadá, a Rússia. É uma bênção poder estar falando com os irmãos na Rússia nesse momento que eles atravessam, a República Tcheca, a Ucrânia, o Reino Unido. Sabem que o Reino Unido é grande, a Arábia Saudita, a Indonésia, Portugal, Seychelles, Singapura, há outro, também outra região desconhecida. Por isso eu volto a dizer a vocês que estou me pautando também pelo que disse a missionária Vivian para mim, muito provavelmente não é desconhecido pelos meios de comunicação. Não é desconhecido pelo blog, mas trata-se de uma proibição do país. Então, bendito seja o nome do Senhor. Um desses, só um, já tem ouvido 9 vezes, 9 escutas, só um, né? Então, nós bendizemos o nome do Senhor. É muita coisa para quem começou com o Salmo 1, 337.300 e, perdão, 746 escutas, 337.746. Daqui a um mês, mais ou menos, ou no fim do mês de maio, nós atualizamos a estatística com uma diferença. Esperamos que no início de maio nós tenhamos, além do WhatsApp, além do blog, nós tenhamos também um canal no YouTube para o anúncio do Evangelho. Vejam bem, no WhatsApp e no blog, nós estamos fazendo uma devocional, devocional, como a grande maioria de vocês conhecem, no cenáculo, dia a dia ou a cada dia, quase toda denominação tem um livro devocional. Só que o que nós estamos procurando fazer, principalmente quando é a missionária Vivian e a pastora, é fazer uma devocional um pouco mais robusta, só que ainda é uma devocional. Por que ainda é uma devocional, pastor? Porque um estudo bíblico, vocês sabem disso, quando na sua igreja local há uma proposta de estudo, então esse estudo bíblico leva em consideração uma série de elementos. É por isso, friamente falando, é por isso. E nós não levamos em consideração todos esses aspectos, tá bem? De crítica literária, de crítica da forma, de tradução de cada detalhe do idioma, aspectos idiomáticos, a análise de conjuntura sociológica. Então, há todo um campo para que o estudo seja feito que nós não estamos trabalhando. O que nós estamos tentando fazer é uma devocional robusta, uma devocional caminhando na direção de um estudo, procurando deixar bastante robusta a devocional. No YouTube, o blog segue a mesma direção, né? Porque a missionária posta aquilo que a gente fala no WhatsApp, ela posta no blog. No YouTube, nós vamos fazer ministrações, aproximando-nos da pregação. Por que só aproximando, pastor? Porque também em uma igreja local, você pode fazer uma pregação num retiro, num acampamento, e essa pregação pode também explorar muitas coisas e até ter um tempo maior, e nós vamos fazer uma pregação mais concisa, por causa da própria audiência do YouTube, para que não passe de 30 a 40 minutos e isso não venha a ser um elemento cansativo que a pessoa desista. No WhatsApp, no blog, não está acontecendo isso, pelo contrário. Praticamente cada semana entra mais um, né? Mais um, mais dois, mais três. Há semanas que entram cinco novas pessoas. E é isso que nós queremos. Nós também queremos no YouTube que isso aconteça. Para tanto, será uma pregação, só que uma pregação mais concisa, não com perda de qualidade, mas compacta, tá bem? E claro que essa ministração aí poderá motivar a pessoa a aprofundar-se naquele capítulo, naquele versículo. Não serão capítulos, serão versículos que nós vamos trabalhar e eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Então, eu espero que em maio já estejamos com a estatística do WhatsApp, do blog e do YouTube. Muito bem, eu prometi, está cumprido, e agora que Deus nos abençoe poderosamente. O capítulo 14, embora você vai ouvir 45 versículos, ele na verdade, trabalha com dois elementos, mas dois elementos que já foram tratados, dois, no máximo três elementos que já foram tratados. O maior trabalho, então, é a leitura do capítulo, para que nós consigamos cumprir aquilo que estamos nos propondo. Vamos ler a Bíblia com você. E os três elementos, vamos chamar assim, são elementos que você já sabe, já conhece, e só vão reforçar esse conteúdo para você. Vamos lá. Capítulo 14 de Números, ou melhor dizendo, no deserto. Capítulo 14, versículo 1. Então toda a congregação elevou a voz, puseram-se a gritar, e o povo chorou muito aquela noite. Perdão, irmãos. É o capítulo 15. Eu estou falando capítulo 14, é o capítulo 15. Já fiz isso algumas vezes, né? Estou ficando velho mesmo. Capítulo 15. É a mesma coisa que eu disse. Só o número de versículos que muda, né? Um pouquinho menos, 36. Não há grandes variações. Não há. São dois, três elementos, tá bom? O maior trabalho, repito, será de você acompanhar a leitura bíblica. Isso vai te abençoar, porque nós cremos que a Bíblia, só a Bíblia, a Escritura, só a Escritura, pode purificar você, santificar você, abençoar você. Capítulo 15, e aí eu descanso, entra a pastora. Lei sobre sacerdotes e ofertas. Então o Senhor disse a Moisés: Fala aos filhos de Israel, tu lhes dirás: Quando tiverdes entrado na terra onde habitareis e que vos dou, se apresentardes ao Senhor um manjar de bois ou de ovelhas preparado no fogo, como oferta de aroma agradável ao Senhor, seja holocausto, seja sacrifício, para cumprir um voto, ou como oferta voluntária, ou ainda por ocasião das vossas celebrações solenes. O ofertante trará para sua oferenda pessoal ao Senhor uma oblação, uma oferta de cereal, de um jarro de flor de farinha, a melhor farinha amassada, com 1 litro de azeite puro. Para cada cordeiro do holocausto ou do sacrifício, preparai 1 litro de vinho para a libação, como oferta derramada. Para cada carneiro, preparai uma oferta de cereal de 2 jarros da melhor farinha com 1 litro de azeite. 1 litro de vinho, como oferta derramada, que oferecerás em aroma agradável a Yahvé. Se for um novilho que vieres oferecer em holocausto, em sacrifício, a fim de cumprir um voto, ou como um sacrifício de comunhão a Yahvé, será oferecida, além do novilho, uma oblação, oferta de cereal de 3 jarros de flor de farinha, a melhor farinha amassada, com 1 hin, meio galão de azeite puro. E também apresentarás uma libação, oferta derramada de meio galão de vinho. Será uma oferta preparada no fogo, e o cheiro desse sacrifício é agradável a Deus, o Eterno. Assim se fará para cada novilho, cada carneiro, ou cada cabeça de animal pequeno, ovelha, cordeiro ou cabrito. Segundo o número de animais que fordes imolar, fareis o mesmo para cada um deles, conforme o seu número. Todos os israelitas farão isso, quando trouxerem as ofertas de alimento que tenham um aroma aprazível ao Senhor. Irmãos, ponto 1. É claro que o contexto é absolutamente diferente do nosso. Ponto. Estamos falando de 4.000 anos atrás, aproximadamente. Pode ser mais. 4.000 anos atrás. E o povo saindo do Egito, indo para o deserto. Então, a oferta que eles faziam era oferta de animais e também essa preparação de alimentos que eles preparavam, oferta de cereal, flor de farinha, a melhor farinha amassada, azeite puro e tudo mais. Então, para não ficar nos detalhes, então o contexto é absolutamente diferente. Hoje é rigorosamente proibido que se faça uma oferta com sacrifício de animais. Ainda algumas religiões, eu não vou entrar no nome agora para não ofender ninguém, mas algumas religiões ainda fazem esse tipo de sacrifício, oferta nos dias de hoje, mas isso normalmente não é público. Normalmente é feito na calada da noite, porque senão a Associação de Defesa dos Animais vai impedir. Dito isso, nós temos que entender o conteúdo. Não vamos abrir mão de nada da Bíblia. Lembram como nós temos falado isso? Não abrimos mão de nada, não abrimos mão do texto, apenas entendemos o texto dentro de um contexto, dentro de um tempo específico, e Deus revelando para o povo, naquele tempo, naquele contexto, o que lhe parecia agradável, sacrifício que era agradável ao Deus eterno. E ele diz para os israelitas fazerem isso quando trouxessem as ofertas de alimento que tem aroma aprazível ao Senhor. Ponto 1. O que nós temos que ser é um povo que oferta ao Senhor e nós temos que ter um aroma agradável. Já que o sacrifício, todo sacrifício que era para ser feito, já foi feito pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo, o Senhor. Então nós já não vamos mais fazer o ritual do sacrifício, porque Jesus já fez o ritual do sacrifício, incluindo dois pontos. Lei moral, letra A. Letra B, lei cerimonial, como é o caso aqui, lei cerimonial. Letra C, lei judicial. E letra D, lei sanitária. Tá bem? Pastor, são quatro leis diferentes? Não, é a mesma lei. Por isso que eu disse A, B, C e D. É uma lei só. Só que essa lei do Senhor, a Torá, a lei do Senhor, é subdividida em quatro elementos: lei moral, lei cerimonial, lei jurídica ou judicial e lei sanitária. Então, hoje não precisamos mais de todo esse cerimonial sacrificial, porque o sacrifício que era para ser feito foi feito por Jesus, sacrifício único e suficiente. Amém? Se o sacrifício foi único e suficiente, não precisamos mais sacrificar. E o que sobra para nós, pastor? Sobra para nós termos uma vida que seja como um aroma suave, que ele, olhando para nós, sentindo o nosso cheiro, o cheiro da nossa vida, o cheiro do nosso testemunho. Eu não estou falando de odor ou não odor, eu estou falando do cheiro da nossa, dos nossos valores, o cheiro do nosso comportamento, o cheiro da nossa vida, seja um aroma agradável ao Senhor. Amém? Então, o cerimonial nós aprendemos como eles faziam, entendemos que esse cerimonial e sacrifício foi feito por Jesus, e agora a nossa vida é para ser um sacrifício, perdão, um aroma suave. Pode ser um sacrifício de louvor e adoração, um sacrifício de louvor e adoração que seja um aroma agradável ao Senhor. E eu digo glória a Deus. E os hinos que nós cantamos dizem glória, glória, aleluia, vencendo vem Jesus. Tá bem? Amém. Vamos continuar? Então, o primeiro ponto é esse. Segundo, se algum estrangeiro que vive convosco ou entre vosso descendente apresentar o manjar preparado no fogo, cheiro agradável a Yahvé, deverá proceder da mesma maneira, a mesma cerimônia. A congregação deverá obedecer às mesmas leis e estatutos que valerão tanto para vós como para o estrangeiro que habita entre vós. Esse é um decreto perpétuo pelas suas gerações, que perante Yahvé valerá tanto para vós quanto para o estrangeiro residente. A mesma lei e ordenança incidirá tanto para vós como para o estrangeiro que habita no meio de vós. Pastor, mas se o texto diz que o sacrifício é perpétuo, como que nós vamos fazer? Nós vamos ficar totalmente tranquilos para louvar, para glorificar, para manter uma vida agradável, um aroma agradável, porque o sacrifício já foi feito. E como o sacrifício já foi feito, essa cerimônia é feita a cada dia, a cada noite, a cada hora que alguém aceita Jesus, né? Toda a obra da cruz e toda a obra da ressurreição e toda a vida nova de Jesus vai operando ano após ano, década após década, século após século, milênio após milênio. Todo esse cerimonial continua na história. Então é um sacrifício perpétuo, mas sacrifício não nosso, nem dos animais, sacrifício de Jesus. O que nós temos para sacrificar agora é a nossa velha natureza e entregar totalmente nas mãos do Senhor e ter uma vida de louvor e adoração, como eu disse no primeiro ponto. E Yahvé falou a Moisés, versículo 17, fala aos filhos de Israel, tu lhes transmitirás quando tiverdes entrado na terra para a qual eu vos conduzo. Devereis oferecer um tributo ao Senhor, tão logo comais do pão da terra, como primícias da vossa massa de farinha nova, separareis um pão, fareis essa separação como aquela que se faz com a eira, como uma oferta da vossa colheita. Em todas as vossas gerações, apresentareis a Yahvé um tributo do melhor das vossas primeiras farinhas de cada colheita, ou a cada colheita. Irmãos, sob o ponto de vista cristológico, o tributo também já foi entregue. Guarde isso, o tributo, a melhor oferta, a oferta das primícias, também, as primeiras ofertas, tá bem? O melhor da colheita, a primeira colheita, primícia é o primeiro e o melhor. A primeira e melhor oferta, do ponto de vista cristológico, também já foi entregue. Foi entregue por Jesus. Ele é a primeira oferta absolutamente, perfeitamente agradável ao Senhor e a melhor oferta que o Pai e o Espírito Santo já receberam. Então, sob o ponto de vista cristológico, nós estamos estamos conscientes de que a primícia já foi entregue por Jesus, o primeiro e o melhor. Agora, se por um lado nós não vamos repetir todo o cerimonial, mas devemos ter uma vida que seja aroma suave e agradável ao Senhor, por outro lado, segundo ponto, você está na liberdade de oferecer um tributo ao Senhor. Em todas as gerações, apresentemos a Yahvé um tributo do melhor das nossas primeiras farinhas a cada colheita. Apenas amplie o conceito para entender que tributo não é só monetário. Não é só monetário. Você também quer Jesus é a oferta primeira e a melhor, e você também quer entregar o seu tributo. O tributo que mais agrada a Deus é o seu coração quebrantado. O tributo que mais agrada a Deus é a sua consagração. O tributo que mais agrada a Deus é a sua comunhão com Ele, consigo mesmo e com o próximo. Jesus disse isso. Nisso nós cumprimos a lei. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, toda a força, todo entendimento. Amarás o próximo como a ti mesmo. Então, a melhor oferta é a sua consagração. A melhor oferta é a sua comunhão consigo e com o próximo. A melhor oferta é a sua relação com o próximo e com a sociedade. É isso que agrada a Deus. Pastor, mas eu estou proibido de oferecer para ele meus dons? Não, não, de modo algum. Ele te concedeu o dom, você pode ofertar para ele o dom em forma de ministério. Ah, ele me concedeu talentos também. Eu estou proibido? Não, você pode entregar os seus dons e pode entregar os seus talentos. Tenho talento para música, tenho talento para limpeza, tenho talento para administrar, tenho talento para ensinar. Então, entregue a ele o seu talento em forma de ministério. Dons, talentos, ministérios, tudo isso agrada a Deus. Pastor, eu estou proibido de ofertar na casa do Senhor? De modo algum. Você não está proibido de ofertar na casa do Senhor, mas. Só não restrinja a ideia de tributo ao Senhor como monetária. É tudo isso, é amor a Deus, é consagração, é amor por si mesmo e pelo próximo, que é comunhão e comunhão com Deus também, é amor pela sociedade, é amor ao ponto de entregar o dom, é amor ao ponto de entregar o talento. É amor ao ponto de se dedicar ao ministério e amor ao ponto de investir na obra do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor se você quer oferecer o melhor das suas primícias. Há vários textos na Bíblia que eu não vou explorar agora, porque senão ficará parecendo que o tributo tem só essa conotação da oferta monetária. Não. A oferta que está se fazendo aqui é um cerimonial muito mais amplo e que Jesus já completou. Agora, então, entendendo isso que Jesus já fez, você agora faça também. Entregue o seu melhor em todas as áreas. Primícia é isso. Entregue o primeiro da sua vida. Coloque ele em primeiro lugar, o reino de Deus em primeiro lugar. E a sua justiça. E as outras coisas te serão acrescentadas. Tá bem? E aí você pode ofertar tudo isso que eu falei e mais ainda. Tá bom? Seu dom, seu talento, seu ministério, seu serviço, sua consagração, sua comunhão, sua vida missionária. Entregue tudo isso como primícia. E isso vai ser aroma agradável ao Senhor. Primeiro lugar, cerimonial de sacrifício. Jesus já fez e nós agora celebramos esse sacrifício e nos entregamos para nos tornar oferta de aroma aprazível. Segundo lugar, devemos ofertar as primícias do pão. As primícias do pão são as primícias de Jesus, porque ele é o pão que desce do céu. Então você vai ofertar para ele o primeiro e o melhor da sua vida, ele que é o pão que desce do céu. Oferte para ele o primeiro e o melhor. Essa é a visão que um cristão de qualidade tem. Ele oferta as primícias, ele não oferta sobra, ele não oferta um pouquinho, ele não oferta pela metade. É o primeiro e o melhor. Segundo lugar. Em terceiro, viu só como o texto é fácil? Perdão às faltas involuntárias. Para quem nunca tinha ouvido falar, talvez esse seja o único ponto que muitos não ouviram falar. Se deixares de cumprir, por inadvertência, qualquer um desses mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés, sim, tudo quanto Yahvé vos tem instruído por intermédio de Moisés, desde o dia que o Senhor determinou todas essas leis e para todas as suas gerações. Será que quando se cometer algum pecado sem a deliberada, perdão, um pecado sem a deliberada intenção, e este não for de conhecimento da congregação, toda a comunidade terá de oferecer um novilho para o holocausto de cheiro aprazível ao Senhor. Também apresentarão, juntamente com a oblação, oferta de cereais e a libação, oferta derramada, de acordo com as prescrições, e um bode como oferta pela expiação do pecado. Já disse, tudo isso é o cerimonial que já foi cumprido por Jesus. Vamos avançar? Versículo 25. O sacerdote fará propiciação por toda a comunidade de Israel. Jesus já fez, ele é o sumo sacerdote. E eles serão perdoados, Jesus já fez. A morte dele perdoa todo o pecado de todo aquele que nele crê. Porquanto seu pecado não foi proposital. Olha, Jesus nos perdoou de pecado proposital e nos perdoou de pecados involuntários. Involuntários. Ele nos perdoou de pecados voluntários e nos perdoou de pecados involuntários, não propositais. Quando trouxerem sua oferenda para ser queimada perante Yahvé e apresentarem diante do Senhor seu sacrifício pelo pecado cometido, a fim de reparar sua inadvertência, ele será perdoado a toda a comunidade dos filhos de Israel. Será perdoado a toda... Perdão, irmãos. Ele será perdoado a toda a comunidade dos filhos de Israel e de igual modo aos estrangeiros que residem no meio dos israelitas, pois que todo o povo agiu nesse caso sem a intenção de pecar. Se for apenas uma pessoa que pecou por ignorância ou desatenção, oferecerá em sacrifício por sua falta uma cabra de um ano. O sacerdote realizará diante do Senhor um rito de expiação pela pessoa que errou, cometendo um pecado involuntário, cumprindo sobre a pessoa o rito da propiciação, e ela será perdoada. Assim, somente uma lei haverá para todo aquele que pecar, sem premeditar, seja essa pessoa israelita de nascimento, seja estrangeiro residente. Em primeiro lugar, sejamos ofertas de aroma agradável. Em segundo lugar, entreguemos as primícias da nossa vida àquele que é o pão da vida, a Jesus, que é a própria entrega da primícia, o primeiro a ressuscitar dos mortos e o melhor, porque ele é santo, santo, santo. Façamos como ele. Em terceiro lugar, o texto fala de uma coisa que eu ouvi pouquíssimas pregações em toda a minha vida cristã. Não chegam certamente a cinco. Eu não ouvi cinco pregações sobre isso. Pecado involuntário. Não é pecado que eu sei, que eu conheço, pecado conhecido, ou que eu intencionei, que eu tive a intenção de cometer, o dolo. Não é pecado oculto, porque isso está lá no Salmo 139, aquele pecado que eu não sei verificar dentro em mim, e no Salmo 19 também. Eu não sei verificar lá dentro de mim se há pecado. Isso é outra coisa. Então, há o pecado conhecido, há o pecado oculto. Agora, anote aí e não esqueça nunca mais. A Bíblia fala de pecado conhecido, A. Pecado oculto, B. Salmo 139, Salmo 19. Pecado involuntário, letra C. Você não teve nenhuma intenção deliberada de cometer o pecado. Nem você, ou às vezes nem a congregação. Foi uma coisa absolutamente involuntária, pois eu te afirmo uma palavra de vitória. Como há esse terceiro pecado que está na palavra, na lei que Jesus cumpriu, e ele nos fala para cumprir quando amamos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, nós temos que cumprir toda a palavra, né? Entendemos que Cristo já pagou o pecado involuntário também. O sacrifício já foi feito. Não precisará de nenhum novilho, não precisará de nenhuma cabra, não precisará de qualquer tipo de sacrifício nesse sentido. Jesus já fez a propiciação por nós. E nós fomos perdoados. A tampa da Arca da Aliança se chama propiciatório, ou seja, o lugar da propiciação. Jesus já fez a propiciação, já tomou a providência. Desculpa usar uma palavra mais simples. Ele já tomou a providência para os pecados deliberados, para os pecados ocultos ou inconscientes, e ele tomou sobre si também os pecados involuntários, sem deliberada intenção. Ele já pagou tudo. Então você não precisa cumprir esse cerimonial, porque Jesus já cumpriu. Qual é o terceiro aspecto que a gente pode destacar aqui? Nós podemos destacar aqui que na hora de pedir perdão para Deus, experiência própria, tá? De muitos anos. Eu peço perdão a Deus, dizendo: Senhor, me perdoa pelos pecados que eu sei que cometi, esse e esse. Me perdoa por pecados ocultos que eu não sei que estão lá dentro do meu ser. Me perdoe. E me perdoe por algum pecado involuntário que eu não percebi, mas que ao falar ou ao agir, ou de alguma forma me relacionar, eu acabei ferindo alguém. Peça perdão a Deus pelo pecado involuntário. Veja, o sacrifício por tudo isso, Deus já fez. O cerimonial da lei, Jesus já cumpriu. Agora, o que nós podemos aprender? Se nós aprendemos que temos que ser oferta agradável, número um, se nós aprendemos que nós devemos ofertar a primícia, como Jesus. Número dois, nós aprendemos também que devemos abrir o coração para Deus e falar: Deus, me perdoa de tudo. Pecado com dolo, um pecado oculto e um pecado involuntário. É isso. Simplesmente isso. Tá bem? Espero que isso tenha te abençoado. Se você nunca tinha pedido perdão por pecado involuntário, olhe o que a leitura da Bíblia faz. Tá bom? Pastor, e eu pedindo perdão, eu serei perdoado? Sim, veja como o texto diz. Deus perdoa. O sacerdote realizava o rito de expiação e o pecado involuntário era perdoado. Quem realizou o rito da expiação? Quem fez a propiciação? Jesus Cristo, o sumo sacerdote das nossas ofensas. Então você já está perdoado, mas Deus gosta de gente íntegra. Deus gosta de gente com caráter. Deus se agrada de gente que seja como um incenso agradável. Abre o jogo com ele e peça essas três coisas na hora da confissão: Senhor, perdoa pelo que eu sei, perdoa pelo que eu nem sei e perdoa pelo pecado involuntário. Que joia poder falar isso com você. Nossa, se soubesse a alegria, eu tenho vontade de pular toda vez, né? Vamos lá para o versículo 30. Agora é uma outra questãozinha, tá? Contudo, aquele que pecar de maneira deliberada, quer seja nativo, quer seja estrangeiro, comete grave insulto contra o Senhor e deverá ser eliminado do meio do seu povo, por ter desprezado a palavra de Yahvé e violado seus mandamentos. essa pessoa deverá ser exterminada, porquanto será responsável por sua própria condenação. Entendendo a questão. Se há um lugar que Deus não vai habitar, é um coração onde um falso Deus é o primeiro lugar, um outro Deus é o primeiro lugar. Se há um coração onde Deus não vai habitar, é onde o próprio eu se torna um Deus, o eu da pessoa se torna um Deus. E se há um coração onde Deus não vai habitar e fluir, é um coração que não pede perdão e que é um pecador deliberado. Traduzindo mais, obstinado. É alguém que não quer saber de pedir perdão, não. Seja de Israel, seja estrangeiro, no nosso caso, seja cristão, não seja cristão, o cara comete um grave insulto contra o Senhor e não quer saber de pedir perdão, não. A incredulidade, irmão, irmã, renitente e arrogante é o pior dos pecados. Deus não suporta. Aquela pessoa dura, dura, dura, dura de coração, não se dobra de jeito nenhum. Não pede perdão de jeito nenhum. E o único para o qual não há perdão. Por que não há perdão? Porque a pessoa não pede perdão. Esse tipo de pecado inclui obstinação, como eu disse, injúria, total desprezo à palavra de Deus. Não quero saber de Deus. Não quero saber o que a Bíblia diz. Eu tinha um problema com meu pai já morreu, não vou pedir perdão para Deus, ele já morreu. Meu irmão, a sua relação com Deus, se o seu pai já morreu, seu tio já morreu, sua mãe já morreu, a sua relação com Deus é pessoal. Você tem que pedir perdão. Porque se você não pedir perdão, você será considerado um obstinado, um pecador arrogante, renitente, alguém que não quer ser lavado. Quem pratica esse tipo de postura se insurge diretamente contra o Espírito de Deus. O Espírito de Deus, o Espírito Santo, não tem lugar nesse coração. Desacatando os mandamentos e princípios de Yahvé, injuriando o bendito nome do Senhor. E pior ainda, desprezando o amor de Deus que se revela em todas as páginas da Escritura. Tá bem? Então, eu quero convidar você. Senão Deus vai colocá-lo no dia do juízo final, ele vai colocá-lo diante dele e vai falar, olha, aparta-te de mim porque eu não te conheço. Ah, eu cometi tantos pecados como os outros que estão aí. Os cristãos que estão entrando, eles cometeram pecado e eu também cometi pecado igual a eles. Talvez eu tenha pecado menos que alguns deles. E aí Deus vai falar para ele, aparta-te de mim, eu não te conheço. Porque esses aqui, eu vejo sobre o currículo deles, o sangue de Jesus. Porque eles pediram perdão pelos pecados conhecidos, pelos pecados ocultos, pelos pecados involuntários. Eles foram humildes. Se humilharam perante a minha presença e pediram perdão. Agora você foi obstinado. Você nunca quis saber da minha vontade. Você nunca quis saber da minha palavra. Você, orientado muitas vezes e ouvindo a minha palavra, disse, não vou perdoar. Ou não vou pedir perdão. Então, não há lugar para você aqui. Então, irmãos, em nome de Jesus, primeiro, sejamos aroma suave. Segundo, ofereçamos as primícias. Terceiro, entendamos que todo pecado já foi expiado pelo sumo sacerdote que fez o rito da expiação, a propiciação pelos nossos pecados. Em quarto, é necessário que você confesse a Deus, que você lave o seu coração, que você limpe o seu coração. Eu gosto de falar um português assim, não em pregação, às vezes não dá, né? Pelo ambiente que você está. Mas assim, num bate-papo como a devocional, joga limpo. Joga limpo. Joga limpo. Deus sabe que todo mundo cometeu pecado. Mas joga limpo com Deus. Fala: Deus, eu cometi esse pecado, eu não quero cometê-lo mais. Só que eu já cometi, eu estou aqui te confessando. Se você não fizer isso, e for falso, e for reticente, e for renitente, e for obstinado, e for cínico, aí não espere a bênção do Senhor. Para encerrar, a respeito do Shabat, você vai entender e os pingentes na roupa também, tá? Você vai entender o porquê os fariseus e mais os fariseus, porque os saduceus ficavam mais no templo, né? Mas alguns saduceus também queriam apedrejar as pessoas que trabalhavam no sábado. Eles pegaram a lei e depois nunca conseguiram chegar onde Jesus chegou, no amor a Deus, no amor ao próximo como a nós mesmos. E aí eles ficaram ao pé da letra. E a letra sozinha é morta. Mas a palavra do Senhor, a letra e o Espírito é vida. Certa ocasião, quando os filhos de Israel, versículo 32, estavam no deserto, veja, Deus está ensinando, esse é o momento de ensinamento de como o povo devia fazer, que cerimonial tinha que fazer para ser agradável, como eles deviam entregar as primícias, como o sacerdote ia limpar os pecados, como alguém não seria aceito por ele se não confessasse o pecado. Agora ele vai trabalhar com o Shabat. Certa ocasião, quando os filhos de Israel estavam no deserto, um homem foi surpreendido apanhando lenha durante o Shabat, no dia de sábado. Aqueles que o encontraram recolhendo a lenha levaram-no perante Moisés, Arão e toda a congregação reunida. Puseram-no sob guarda, pois não estava ainda determinado o que se devia fazer com ele. Então o Senhor instruiu a Moisés: tal homem deve ser morto. Toda a assembleia o apedrejará fora do acampamento. Assim, toda a comunidade o conduziu para fora do acampamento e o apedrejou até que morreu, exatamente como Yahvé ordenara a Moisés. Pastor, o senhor tiraria algum versículo desse, por ser tão distante da nossa realidade e aparentemente, né, Deus, um Deus assim, sem compaixão? Eu não tiraria nenhum versículo, nenhum versículo, nenhuma linha, porque eu entendo claramente que nesse item aqui, o que Deus está falando é sobre respeito ao dia do Senhor. Respeito ao dia do Senhor. Respeito ao dia sagrado. Respeito ao dia que Deus criou também para o homem. Jesus fala isso. Nós recebemos o Shabat como um dia para glorificar a Deus, mas o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Jesus então esclarece, por isso não é necessário retirar nada, porque é um presente de Deus para nós. Agora, se a cada 7 dias nós não conseguimos separar um dia para glorificar a Deus, para descansar, para se regozijar, para contemplar a criação, então pode ter certeza que Deus não se agradará. E não haverá mais apedrejamento, né, que é uma coisa superada há milênios, né? Assim como crucificação há 2000 anos e outras coisas. Preste atenção, não é uma questão de como Deus permitiu ou mandou, deu ordem para que ele fosse morto. É uma questão de qual é o conceito presente. O conceito, o conteúdo é respeito ao dia do Senhor. E isso numa igreja que cresce em quantidade e não cresce em qualidade, nós vemos abundantemente. E eu vejo com temor e tremor pessoas que não respeitam o Shabat, não respeitam, pode ser a segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, tá bem? O Shabat tem a ver com a cultura de Israel. Eu continuo crendo que não houve revogação do Shabat. Se você me provar que houve revogação, que Jesus revogou o sábado, se você me provar que ele disse, por causa da minha ressurreição, então eu revogo. Não é mais sábado, mas agora é domingo. Se você me provar, tudo bem. Se você me provar que não foi na hora em que o Império Romano se uniu com a Igreja e trocou o dia do sol e disse que agora não é mais o sábado, mas que agora é domingo, se você me provar, tranquilo, eu aceito isso. Mas como nada disso você vai me provar, eu continuo achando que o Shabat é um tempo especial, é um tempo de descanso, é um tempo de regozijo, não é propriedade dos adventistas, não é propriedade dos judeus, é o tempo do Senhor. E é o tempo do respeito ao Senhor. E é tempo só do respeito ao Senhor e do Senhor? Não, é o tempo para o homem, para a mulher, para o ser humano. Para quê? Para descansar. Senão, ninguém aguenta. É para descansar e é para celebrar a criação, é para se regozijar. Isso não impede, preste atenção para ninguém distorcer, isso não impede que a gente tenha no Shabat um dia de celebração e descanso, celebração ao Senhor e celebração da vida, regozijo, celebração da criação. Nada impede que nós façamos como os apóstolos, que no domingo estejamos no templo, e na segunda estejamos no templo, e na terça estejamos no templo. Nada impede. A questão aqui não é o dia de culto. Preste bem atenção. A questão aqui não é dia de culto. Quando Deus criou o sábado lá na criação, não tinha igreja. Não é dia de culto. É tempo de encontro. Encontro com Deus também. Né? O encontro consigo mesmo, encontro com o descanso, eu volto a dizer, encontro com a criação. Então eu respeito a Deus. Tem faltado esse respeito, tem faltado temor e tremor das pessoas. Ainda na minha época de infância e adolescência, início de adolescência, as pessoas colocavam a melhor roupa para ir ao Shabat. Não é para fazer desfile de moda, não. Mas para irem ao culto, perdão, no domingo, né? Então, elas tinham esse respeito. Não era desfile de moda, mas é respeito. O povo de Deus vai se reunir. E aí, isso acontecia. Infelizmente, com o passar do tempo, há um desrespeito. O povo anda relaxadamente, faz de qualquer jeito, tudo desafinado, instrumento, né? Desafinado, deixa para ligar os instrumentos na hora. Você vai num barzinho onde se toca música, o pessoal cuida do instrumento, liga o instrumento antes, afina o instrumento antes, e às vezes na igreja é tudo na última hora, é tudo de qualquer jeito, é tudo de qualquer nota. Então, nós temos que ter o respeito em todos os aspectos pelo dia em que a comunidade da fé se reúne. Se nós, como cristãos, entendendo que foi uma prostituição do Império Romano com a Igreja, e nós agora não vamos mudar o dia, não por causa da prostituição, mas porque está estabelecido já perante a sociedade, nós não queremos criar um problema com a lei trabalhista, tem gente que trabalha de sábado. Bom, nós podemos fazer isso porque não há proibição para louvar ao Senhor em qualquer dia. Agora, respeitemos. Respeitemos tudo que diz respeito a Deus. Perdão pela redundância. Tudo que se refere a Deus. Respeitemos. E se você puder, separe o Shabat como esse tempo de descanso, celebração a Deus, celebração com a criação e celebração para a tua vida também. O seu descanso é isso. Para encerrar, os pingentes das capas. Aqui não é nem um destaque, tá bem? Só para acabar a leitura e você entender que tudo devia lembrar o Senhor. Pingentes das capas, tem a ver ainda com a roupa dos judeus hoje. O Senhor disse a Moisés: Fala aos filhos de Israel. Tu lhes dirás, para que observe ao longo de todas as suas gerações, que se façam borlas, franjas, nas pontas de suas vestes, e se ponha um cordão azul celeste em cada uma delas. Ah, pastor, agora eu entendi aquele judeu que eu vi aqui na minha cidade. Eles ainda, muitos ortodoxos seguem literalmente. Dessa forma, as borlas estarão sempre ali, para que, vendo-as, vos lembreis de todos os mandamentos de Yahvé e os cumprais, e não seguireis os desejos do vosso coração, nem dos vossos olhos, após os quais andais adulterando, a fim de que vos lembreis de obedecer a todos os meus mandamentos, santos sereis a vosso Deus, e santos sereis a vosso Deus. O que esse finalzinho está dizendo? Vocês são santos. Eu sou santo, santo, santo, e o que eu espero de você é santidade. Eu quero santidade. Para se relacionar comigo, eu quero santidade. E naquele momento, mais uma forma de manifestar a santidade estava no traje. Hoje nós também podemos não fazer franja, isso é uma característica judaica, né? Não fazer franja ou da cor azul, mas nós temos que ter azul celeste, mas nós temos que lembrar de todos os mandamentos de Yahvé, seguir os desejos do coração dele, e aí nos lembrarmos de obedecer os seus mandamentos, e santos seremos a vosso Deus, a nosso Deus. Eu sou o Senhor, o Eterno, vosso Deus, que vos livrei da terra do Egito, para vos ser por Deus, eu e Yahvé, vosso Deus. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe com esse capítulo. Vocês viram que algumas coisas interessantes mesmo, maravilhosas, né? Estou só en passant agora, né? Dizendo, né? Sejamos oferta de aroma aprazível ao Senhor, ofereçamos as primícias como Jesus é a primícia e se ofereceu por nós, nos ofereçamos assim para Ele. Confessemos a Deus todos os nossos pecados, conhecidos, ocultos ou não intencionais, sem deliberada intenção. Vamos procurar nos arrepender do pecado, porque quem comete pecado e não se confessa, acabará sendo eliminado do povo do Senhor. Então vamos manter isso, vamos guardar um dia para a celebração com Deus, conosco mesmo, com a criação e para o nosso encontro com a comunidade de fé. Pode ser todo dia, tá bom? Com a comunidade de fé pode ser todo dia, mas guarde um tempo a cada 7 dias. E nos lembremos que até as roupas, tudo pode significar o nosso respeito pelos mandamentos e pela vontade de Deus, pela palavra de Deus. Por quê? Porque eu sou o Senhor, o Eterno, vosso Deus, que vos livrei da terra do Egito para ser por Deus. Eu, Yahvé, vosso Deus. Amém. Que Deus abençoe, recebamos a bênção e na próxima semana, prepare-se, você vai ouvir mais sobre Hebreus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre nós e sobre nós permaneça, juntamente com todo o povo de Deus, hoje e eternamente. Amém. Aleluia. Amém.